has been a voice. You want your meuscds.com. Dani Bala no beat. Bastou só olhar pra gente se esbarrar. Sempre na mesma hora e no mesmo lugar. Eu esperando o busão e ela na estação. Indo pra faculdade, eu indo trampar. Sabe quando bate aquele climão? O frio na barriga, sou até as mãos. E eu mó vacilão, não soube despistar. E aquele sentimento talvez vai rolar. Vem cá, senta do meu lado no busão. Vamos conversar sobre a situação. Minha paquera de viagem virou minha miragem, meu novo mozão. Vem cá, senta do meu lado no busão. Vamos conversar sobre a situação. Minha paquera de viagem virou minha miragem, meu novo mozão. meuscds.com. Bastou só olhar pra gente se esbarrar. Sempre na mesma hora e no mesmo lugar. Eu esperando o busão, ela na estação. Indo pra faculdade, eu indo trampar. Sabe quando bate aquele climão? Um frio na barriga, sou até a mão. E eu mó vacilão, não soube despistar. Aquele sentimento talvez vai rolar. Vem cá, senta do meu lado no busão. Vamos conversar sobre a situação. Minha paquera